ternura dos 40 não tem conta nem vida. Esquecer, chora. esqueceu. Sem o seu carinho, esse pássaro sou eu. Olá, amigos ouvintes, estamos na reta final do nosso programa de hoje, referente ao dia 12 de janeiro, quarta-feira do ano de 2011. Mas vamos agora dar-lhe a receita para finalizarmos o programa de hoje, que é uma receita simples, mas bastante boa e fácil de fazer, que é morangos. Os morangos inteiros, lava-os muito bem lavados, coloca-os dentro de um recipiente depois de estarem lavados, não corta, são completamente inteiros. Coloca 3 a 4 gotas de limão, põe também natas, aço, natas ou chantilly, como queira, à sua escolha, e umas pinguinhas de café, 2 colheres, 3 daquelas de café. Amigo ouvinte, digo-lhe que é uma receita maravilhosa. É uma sobremesa que é de comer e de chorar por mais. Vamos recapitular então esta receita. Os morangos inteiros, bem lavados, dentro de um recipiente. Coloca 3 a 4 gotas de limão. Põe chantilly ao seu gosto, não natas, aqui enganei-me. Mete chantilly ao seu gosto e coloca 3 a 4 colherinhas daquelas pequenininhas de café. E digo-lhe, meu amigo ouvinte, que é uma maravilha. Leva ao frigorífico, mais ou menos uma hora e meia a duas horas, e digo-lhe que é uma sobremesa maravilhosa. Assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa. Prometemos regressar na próxima semana para mais 2 emissões, terça e quarta-feira, das 19h às 19h30, aqui na sua, na nossa Rádio Antena Web. Então fique bem, uma ótima semana para si e até lá.